vai seguir, deixando lá com tristeza. Sua alma deseja bem logo partir. Saiu pelo mundo afora, a semente santa levou. Sua vida a Deus ele entrega, cumprindo a tarefa que Deus lhe ordenou. Enquanto é dia, o missionário alegre trabalha, prega e confia, e seu salário é Deus que não falha. Lágrimas quentes dos olhos do crente ao seu rosto descer. Soldado valente, Deus com ele está. Enquanto é dia, o missionário alegre trabalha, prega e confia, e seu salário é Deus que não falha. Lágrimas quentes dos olhos do crente ao seu rosto descer. Dia, o missionário alegre trabalha, prega e confia, e seu salário é Deus que